Agora são 11:06, estamos caminhando para o final do programa, tivemos uma manhã bastante movimentada e vamos movimentá-la ainda mais. Estamos, como eu já disse anteriormente na participação de Francisco Lacerda Brasileiro, em um ano de eleição. E para prepararmos a jornada de Foz do Iguaçu rumo ao novo caminho que é um Paraná de consciência e responsabilidade, uma Foz do Iguaçu de representatividade, tanto em Curitiba quanto em Brasília, nós já começamos a caminhar a passos largos para a formação deste quadro que precisa de nomes representativos. E Valdir de Souza Maninho é uma destas potenciais forças que vem há muito tempo da política iguaçuense, vereador por vários mandatos, homem do esporte há muito tempo, batalhador pela comunidade iguaçuense, e se apresenta agora como um nome de possibilidade para que, em breve, na próxima eleição, tenhamos aí a configuração de um quadro onde Foz do Iguaçu tenha representatividade e, acima de tudo, tenha a possibilidade de chegar com nomes fortes, tanto à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, quanto na nossa Assembleia Federal. Valdir de Souza, o Maninho, está nos estúdios da CBN e a partir de agora conversamos sobre este projeto. Bom dia, Maninho. Bom dia, Marcão. Bom dia aos ouvintes. É, Marcão, é mais um projeto político na nossa vida, né? Se colocando aí à disposição, primeiramente do nosso partido, né? Uhum. E depois da nossa cidade para essa prova. Mas o importante é que é mais um nome, né? Dentro tantos outros nomes aí a se colocar à disposição para que a gente possa estar concorrendo a esse pleito esse ano para que possa representar Foz do Iguaçu e a nossa região. Maninho, nós sabemos que Foz do Iguaçu, eu conversava agora há pouco com Chico Brasileiro, Foz do Iguaçu carece de representação, nós vemos Cascavel eleger 5, 6, 7 deputados numa vez só, e se nós levarmos em consideração a força que nós temos de Medianeira para cá, nós tínhamos possibilidade de formar uma bancada de sustentação para as ideias e para as defesas dos nossos interesses. Falou-se muito na defesa da ideia dos municípios de fronteira, falou-se também na possibilidade aí de termos a junção com outros nomes da região. Você, como um homem ligado ao esporte, com sua história política, ver com que olhos esse quadro que se desenha para a próxima eleição. Temos possibilidade de formar aqui uma frente forte para chegar com nomes à Assembleia como o seu, por exemplo? Olha, Marcão, primeiramente o grande responsável e esse compromisso fica nas mãos do eleitor. Eu acho que tem que se concentrar, eu acho que os candidatos que tenham a melhor condições entram nessa lista de prováveis, e essa frente, essa situação é importante, porque Foz do Iguaçu e a região de fronteira que nós temos aqui, ela tem que ser vista de uma maneira diferente, porque se trata de uma situação bem diferenciada de outros municípios. E essa frente, essa opção que nós temos aí de fazer um grupo forte, onde a gente possa ter o máximo possível de representantes na Assembleia do Estado e também, logicamente, em Brasília. Isso é importantíssimo para que a nossa região possa, num grupo, estar brigando por objetivo, por interesses dessa nossa região, principalmente pela essa região da Costa Oeste. Nomes que possivelmente possam compor e partidos que possam se juntar, se unir, se fortalecer para a próxima eleição. Algum quadro já desenhado aí, pelo que você tem visto? Olha, daqui para frente, isso, acredito, Marcão, que vai andar a passos largos, né? Essa possibilidade de conversa, porque estamos realmente agora no ano de eleição. É importante isso, tem grandes nomes, tem partidos importantes que precisam sentar, debater e ver as melhores condições, acredito, até ver os melhores nomes. E dentre tantos aí, como Foz do Iguaçu, tem nomes importantes, nomes em condições de estar representando a nossa cidade. Quais seriam esses nomes? Dá para declinar? Olha, alguns nomes a gente sabe que já é candidato, declarado, temos aí o próprio Chico Brasileiro, é a própria Nancy, ouvimos falar em nome de Queiroga, temos aí, falam muito no nome do ex-prefeito Paulo McDonald, enfim, são nomes que a gente tem, que acredito que nos próximos dias, quando está sendo lançado agora vários nomes a pré-candidatos, né, outros nomes de repente poderão tá sendo incluso nessa lista. Mas, a princípio, pelo que a gente vê e sabe desses comentários, essas pessoas são as pessoas que puseram o seu nome à disposição, como a gente também vem pondo o da gente. Maninho, uma das preocupações, não só minha como cidadão, como eleitor iguaçuense, mas como exemplo da maioria dos nossos moradores na região de Foz do Iguaçu, é a questão da consciência política. Nós temos os paraquedistas, que a gente costuma chamar, que vêm aqui só para tirar voto e fortalecer candidatos de outras regiões. Aqui em Foz do Iguaçu, nós não temos, por exemplo, a consciência da população no bairrismo. Vamos ajudar os nossos representantes, porque eles farão por nós o que nós precisamos. O que falta para a gente conseguir que a população se conscientize dessa importância, dessa responsabilidade e desse caminho? Olha, Marcão, partindo do princípio da divulgação, conscientização dos meios influentes na nossa cidade para que exista isso, que você falou, uma palavra-chave, bairrismo. Isso aí depende de todos os órgãos competentes da cidade, empresários, para que a gente se abrace numa campanha e defina isso. Eu acredito que não é nem a questão da cidade, o próprio eleitor está ajudando o candidato. É pelo contrário, eu vejo de outra forma, eu vejo que a forma da cidade ser ajudada para que possa ter representantes brigando pelas comunidades, pela nossa cidade, é parte desse princípio. O bairrismo em lutar pelos candidatos de nossa cidade, mas Marcão, observando, existem pessoas que vêm de outro município, de outras cidades do estado, até mesmo aqui próximo, que tem compromisso com a nossa cidade, presta um grande serviço, haja visto, essas pessoas também devem ser respeitadas. Não aqueles paraquedistas que caem assim no imediatismo e se lançam candidato tomando voto de candidatos importantes que poderiam ter a possibilidade de uma eleição e estar representando o nosso município e região. A divisão, situação e oposição pode gerar algum conflito aí nesta caminhada? Ou você acha que dá para chegar a um consenso aí e formar um grupo com representatividade por Foz do Iguaçu? A divisão política, Marcão, ela existe, porque os partidos têm seus ideais, né? Então, isso é normal que haja essa disputa. Agora, se partir da conscientização, tanto oposição quanto situação, a cidade vai ganhar muito com isso. Chegar a um denominador, chegar a um número do que é viável para a cidade ter de candidatos disputando os votos dos eleitores. Aí sim, não haver uma grande divisão que não saia prejudicado, não elegendo, de repente, um ou nenhum candidato. Acho que tem que ter essa conscientização, principalmente dos políticos, né, para que possa ser passado isso para a comunidade e aí sim ela avaliar aí três ou quatro nomes em condições de se eleger. Eu estou meio desligado desse meio. Até quando que a gente vai ter esses nomes definidos, esses grupos já alinhavados aí para a caminhada? Isso eu acredito que tem que ser até final de abril, Marcão, porque mesmo tem um período para ser trabalhado isso tudo com a nossa cidade, região, desse projeto político, que pode acontecer sim, por que não? É um debate, uma discussão para que todos saiam vencedores disso e da melhor forma possível a cidade ganhe. Então eu acredito que até final de abril tem que ter essas definições, até mesmo para que tenhamos tempo de trabalho, né? Para encerrarmos, qual a sua opinião a respeito de candidatos que se lançam aí apenas para massagear o próprio ego? Nós sabemos aí que tem candidatos que entram para fazer 500, 600 votos, não tem condições de fazer nem os votos da própria família, mas entram lá para tumultuar, para desvirtuar, para provocar a polêmica. Marcão, isso é um grande problema que nós enfrentamos, não só aqui. Toda a cidade, eu acho que é dessa forma que acontece. Mas isso é o que a gente falou, através da conscientização, através da conversa entre os partidos e situação, oposição, que não é uma questão muito fácil de ser resolvida, mas enfim, acho que com isso a comunidade dando a sua opinião e havendo aí um direcionamento na questão do voto, a gente tem que excluir essas pessoas dessa forma política, numa conversa, numa conscientização, para que eles possam não estar fazendo isso, porque isso é um grande mal que é feito para a nossa cidade. Valdir de Souza, votos de sucesso, nós esperamos que ajude a traçar um caminho bom para Foz do Iguaçu e que essas eleições aí possam dar um novo ar, trazer uma nova esperança para a população, tanto para ajudar a administração que aí está caminhando, quanto para preparar aí o caminho da nova administração que chega. Sem dúvida, Marcão, a gente agradece e dizer que é por aí. Eu acho que o caminho é isso, é você estar visando sempre o melhor de sua cidade, e por isso a gente se coloca à disposição aí para uma pré-candidatura e uma discussão para ver essa viabilidade. Valdir de Souza Marinho esteve com a gente aqui na CBN e nós vamos agora, Língua de Trapo. Um pouquinho atrasado, mas o comentário político...